Cooking soul. Não, vou moscar. Se a vitória chega, eu já tô é preparado. Não, vou moscar. Porque se tenta a sorte, a gente já tá preparado. Hoje são festas e bebidas, lindas e bandidas, me encarando o rosto de outro lugar. Elas não andam, só desfilam, se envolvem nesse clima. É como a vida, jogo de se arriscar. E um gole de uísque me deixando livre, sabe, sou teimoso, gosto de viver o risco. Como as dores são meus vícios, já mandei esses ofícios, mas não liberei a morte, sigo andando sem parar. É chata, me dá gelo, ser o mesmo assim tá encarando. Olha de quem tá querendo, acha que tá enganando. Jogo mesmo das antigas, pergunta pras suas amigas. Ritmo em qualquer batida, filho do cão é lyricista. Meu peito batendo, compasso no traço. Só quero seu beijo, não quero espaço. Amigos, amigos, negócios são casos. Bandida me rouba, me pede que eu caso. Não me prende, eu quero, sabe do que eu tô falando. Tô atrás desse dinheiro e loucas que eu tô amando. A gente é só um jogo, entende? Por enquanto tá ganhando, mas na cama quem que vence? Não, vou moscar. Se a vitória chega, eu já tô é preparado. Não, vou moscar. Porque se tenta a sorte, a gente já tá preparado. Hoje são festas e bebidas, lindas e bandidas, me encarando o rosto de outro lugar. Elas não andam, só desfilam, se envolvem nesse clima. É como a vida, jogo de se arriscar. Eu não perco pra amor, bandido. Malandro sabe bem a hora de parar. Sempre quando cai a noite é que o clima esquenta. Toda possibilidade leva a algum lugar. Sem roupa, sem arma, só sem vaidade. Em transe quase sempre quando chega lá. Eu te levo ao ponto máximo que é possível. Não conhecia essa energia nuclear. Dona do lar que cuida da família, também tem swing pra arrasar na pista. Dançando tão linda, dilata pro filho e olha mais pra fundo. Hipnotiza, eu confesso, me rendo o encanto de todo esse brilho. Tá valendo o risco, essa preta é um perigo. Me fez até pensar em filho. Na nossa cama, nossas tramas é um plano perfeito. Não é só sexo, eu prezo o amor primeiro. Não tenho tudo o que desejo, mas o que mereço. Felicidade não tem preço. Não, vou moscar. Se a vitória chega, eu já tô é preparado. Não, vou moscar. Porque se tenta a sorte, a gente já tá preparado. Hoje são festas e bebidas, lindas e bandidas, me encarando o rosto de outro lugar. Elas não andam, só desfilam, se envolvem nesse clima. É como a vida, jogo de se arriscar.